É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje a nossa querida lá fica imóveis e está em festas. Sim, pois está aniversariando a gentil funcionária da Lafica Imóveis, Dona Maria de Fátima Fusaro, que está recebendo dos diretores da Lafica Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt, esse Rio de Barros Carvalho, todas as felicitações de seus familiares, de suas inúmeras amizades e de nossa equipe. Parabéns, Dona Maria de Fátima Fusaro, pelo seu aniversário hoje sendo festejado. Mas, nós estamos levando para vocês um jardim, um coreto, a música e a saudade. Saudades do Zezinho Santilli. Estamos saudosos, pois Zezinho Santilli nos deixou há 2 anos, mas a sua imagem amiga permanece. E lembramos de suas dinâmicas ações como radialista, empresário, cantor e grande figura humana que foi. Zezinho Santilli, bom pai, bom marido e sensível às suas milhares de amizades, pois era a sua maior vitória. Ser querido e querer bem o próximo. Quanta saudade que estamos vivendo hoje do Zezinho Santilli. Ele partiu exatamente no dia de hoje, há 2 anos próximos passados. O Zezinho Santilli, que foi um grande radialista, um excelente ator, deixou pérolas gravadas que nós vamos reativar nesta pedida de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e vamos dedicar com muito sentimento, com muita singeleza, estas músicas à esposa do Zezinho Santilli, Dona Amélia A. Santilli, e seus filhos, o José Santilli Júnior e Jorge Luiz Santilli. Nós vamos reativar a nossa memória. Vamos fazer com que a presença amiga do Zezinho Santilli seja notada nesta audição matinal. Ele, Zezinho Santilli, com Cires e seu conjunto, Arranjo do Cires, composição do Zezinho Santilli, Maria que Olhava para Todos, um grande sucesso do Zezinho Santilli. Ainda ele, Zezinho Santilli, também do Zezinho Santilli, com Cires, no acompanhamento com seu conjunto, Cabelos Brancos. E esta versão maravilhosa feita pelo Zezinho Santilli, que além de cantor-compositor, também era versionista. Zezinho Santilli ao lado do professor Ercílio. Zezinho Santilli cantou o professor Ercílio numa adaptação para o nosso idioma, a melodia italiana Ti voglio tanto bene, te quero tanto, tanto bem. A nossa saudade ao Zezinho Santilli. Olhava para todos, agora não tem mais ninguém. Os sonhos bons de Maria rolaram por terra também. Eu bem que avisava Maria, cuidado com a desilusão. Tantas mãos apagavam Maria, e hoje ninguém lhe dá mão. Maria, o mundo é assim, difícil de se compreender. É triste, Maria, no fim, cansada de tanto sofrer. Maria que olhava pra todos, nunca fez caso de mim. Ninguém amava Maria, mas eu de tanto sofrer. Maria, que olhava pra todos, nunca fez caso de mim. Ninguém amava Maria, mas eu meus cabelos brancos refletem bem o quanto eu já vivi. As rugas no meu rosto exprimem tudo quanto eu já sofri. Dos sonhos que eu sonhava, todos se foram, nada realizei. Da minha vida tanto eu esperava, nunca devia amar como eu amei. Hoje o meu passado me condena, olho no espelho, sinto pena da juventude que esbanjei. Choro ao relembrar os meus amores, que só causaram dissabores, e esta tristeza que alcancei. Mulheres que com promessas me iludiram, e com seus atos me feriram, no fundo foram tão iguais. Agora, na solidão procuro fugas, só me restaram estas rugas. Cabelos brancos, nada mais. Promessas me iludiram e com seus atos me feriram, no fundo foram tão iguais. Agora, na solidão procuro fugas, só me restaram estas rugas. Cabelos brancos, nada mais. frutíferos tanto, tanto. E todo este meu canto dedico a ti. Lembra, cruzaste o meu caminho, trazendo-me o carinho que um dia perdi. Leila, a luz que era distante, tão longe, tão brilhante, agora está aqui. Minha vida consegui. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, pois a pedido é música. Vamos atender missiva, que vem lá da Morada do Sol, Araraquara, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade da rua. Gonçalves Dias, quem nos escreve, pela vez primeira ele, o senhor Marçal Pires de Lima, que diz que gosta de todas as músicas aqui tocadas. E ele gostaria de ouvir do Erivelto Martins, arranjo do Pixinguinha para Mário Reis, cantar Mais Uma Estrela. Helena de Lima, talentosa e viva para satisfação nossa, com a banda RGE, Helena de Lima canta do poeta Noel Rosa e do Braguinha, Pastorinhas. Tudo isto para ele que reside em Araraquara, Sr. Marçal Pires de Lima. Silvio Caldas, ainda em nossa passa, canta do Índio. Que gravação maravilhosa com o Regional do Canhoto, Última Estrofe. Sozinho, contemplando o firmamento, cada estrela é uma lágrima de dor, de sofrimento. quando a lua vem saindo, já não posso contemplar. E relembrando o passado, meu consolo é chorar. Brilhou mais uma estrela no céu, e a nossa lua de mel, que mal começou, tão depressa se acabou. Não se cansa de sempre ser.

São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba, samba que você curte e ouve em um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nós queremos felicitar no dia de hoje a aniversariante da Lafique Imóveis, que hoje está recebendo os parabéns a você, de Dona Maria Alice Bittencourt, de Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis. A aniversariante deste domingo da Lafique Imóveis, Dona Maria de Fátima Fusaro. Parabéns! Julinho, vamos para o nosso intervalo. E na volta, Elisete Cardoso e Von Cury e Chico Viola.